Aí o capítulo de Loop 7. Mas High Speed não era o pior da temporada. Exata. Mas enfim, vamos começar aqui, já tá gravando. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 227. Eu sou o Brasil, estou aqui mais uma vez com o Rafael. Olá, boa noite a todos. Estou aqui com a Jojo. Boa noite, pessoal, tudo bom? E estou aqui com o Wesley. Oi, gente, boa noite. Então, hoje a gente vai fazer um tema da Rafa, né? Explica daqui a pouco qual que é o tema. É, a gente ia fazer esse tema na última vez, só que a Rafa viajou, então... Pois é. Não tinha muito o que fazer. Aí tem que trocar. O Carlírio permanece aí por questões de saúde, não podendo participar. Mas ele está aí nos nossos corações. Então, e também nas imagens que foi ele que bolou, né? Então, mas enfim. Escutei o podcast passado e aí o Evilás falou que como eu e o Carlírio estavam sumidos, poderia ser uma briga entre o pessoal. Eu fiquei com... A briga foi tão grande que a Rafa decidiu ir pro Chile. Aí ela foi esparecer no Chile. E aí voltou. Aí agora sim ela decidiu voltar com a gente. Porque exatamente. O Carlírio não está aqui. É, fica aí nessa dúvida. Enfim. Fica aí a situação. É, a situação aí tá perigosa. Situação complexa. Exatamente. Enfim, antes da gente falar sobre ler os comentários e no tema, só lembrar que ainda tá complicada a situação lá no Rio Grande do Sul, né? De vez em quando tá voltando a chover, e aí, bem, a situação tá terrível, então ainda estamos precisando de ajuda. Se vocês puderem ajudar, por favor, verifiquem as organizações de qualidade, ou tem campanha também no Apoia-se, nos outros serviços de... campanhas online seria assinaturas, enfim. Esse tipo de campanha de crowdfunding. Muita gente lá ainda está precisando bastante de ajuda. Então, fica a recomendação aí do site do... para quem doar, né? Porque lá vocês vão ter já uma lista de organizações responsáveis que vocês também podem doar, se vocês estiverem na dúvida. Mas se tiver outro caso para doar, façam o possível, quem puder. Se não puder doar, divulguem, porque ainda está complicada a situação lá e vai demorar bastante tempo para estar tudo bem. Tá? Tá melhor, né? Não está aquele caos absurdo de antes, mas ainda não está boa, tá? Enfim, vamos então aqui para comentários da edição passada, porque assim, antes de a gente falar do tema, vamos para os comentários. Teve um comentário dessa vez? Então, Rafaela, por favor. Vamos lá. Comentário da escritora, lá na Live Coach. Saudações para toda a equipe do Kyodai Podcast. Espero que estejam bem, vamos lá para falar deste assunto. Quando vi o spoiler desse tema, pensei em alguns animes sobre. Deixei de lado os que têm chance de ganhar uma nova versão, de animes que ainda têm chance de ganhar novas temporadas, e os que são literalmente split cool disfarçadas de forma descarada. Se tem uma franquia que eu gostaria de um ponto final, cheguei em uma que acompanho desde que passei a acompanhar animes com mais afinco. Sim, falo de Sayuki. Como sempre, a escritora sempre fala desse. É que saiu, que sai de tempos em tempos, né? E a gente não tá... Eu não vi. Eu acho que fãs de Sayuki não tão desesperados como os fãs das séries que a gente falou. Ele sai assim, passou milhares de anos, aí sai um pedaço. Mas milhares de anos, sai um pedaço. Deve sair mais coisa. Ai, ai. É uma franquia de 5 temporadas, OVA e um filme. Focado nas temporadas de TV, as 4 primeiras são continuativas. Enquanto que a quinta, saiu que Reload 0 e 1, foi só uma adaptação mais fiel de um arco que tinha sido adaptado na terceira série. Nossa, que específico. Saiu que Reload Gunluck. Ah, da série saiu que Reload Gunluck. Gente... Sei que se for esperar o mangaká fechar a obra, não vai acontecer de forma... então é um mangá, Vilas. De forma nenhuma. O hiato está lá e, francamente, não aguento as enrolações. Não importa o que haja, um final aberto. Já está definido o rumo que o grupo do Sanzo tem de fazer. Claro. Chegar no tem oeste. Livro sobre isso. Nossa. Tem um livro sobre isso. Na capa. É baseado em uma história real? Eu não conheço, nunca vi. É a Viagem do Oeste. Saiu que é exatamente a Viagem do Oeste. Son Goku, então... Monge, os caras. É a mesma galera. Eu não sabia. Desculpa, estranho. Eu não tava sabendo. Tem que se fazer é chegar no Oeste, dar cabo nos experimentos de ressurreição do Gilmao e do pessoal para trás. Trazer de volta a humanidade dos yokais afetados por esses experimentos e resolver umas questões quanto ao nosso quarteto de protagonistas. Conteúdo está lá, basta dar uma conclusão e acabar com esse suplício que eu tenho com esta obra. Quero um final com Sanzu, Gyojo, Hakai e Goku o quanto antes. Duas temporadas bastam para dar fim a essa jornada, que, no geral, passou da metade do caminho. Tá aí uma obra que eu queria muito, um final definitivo em anime, sem esperar pelo original. É isso, e até mais. Eu queria apenas um qualquer comentário. Coisa dos que eu pedi, que a gente falou lá. Eu não quero... É isso. Né, quando eu tava escutando o podcast, eu pensei, puta, eu devia ter deixado um também, né? Pra eles comentarem por fora, já que eles comentaram do Kali. É tanta coisa que dá vontade de comentar, né? Assim, e de Leita. Todos os que a gente comentou, tecnicamente o único que não seria possível mesmo é o do Kali, porque não tem final, não vai ter. Assim, não tem muito o que fazer. Os outros é só porque não, nenhum estúdio quer se dar o trabalho de fazer, né? Fazer. É isso, né? Paciência. Aí a gente porque tem que pegar o quê? Em Saga, né? Que o autor também morreu. Qual era o outro que não tinha como? Em Saga também não tem como. Né? Apesar que tem história pra caramba pra contar, né? Em Saga é o livro mais longevo do Japão. Então, mas enfim, só não dá pra fazer o High School of the Dead, do que a gente falou semana passada, porque o autor morreu, né? Não tem muito o que fazer. Aí eu tinha vários pra comentar esse tema, mas... Nem me ocorreu deixar lá, assim, pra vocês comentarem. Será que poderia ser um tema de cast animes que nunca vão acabar porque o autor morreu? Infelizmente tem alguns. Berserk. Berserk. Não, é Berserk, pelo menos o amigo do autor vai continuar, né? Pois mas é. O que eu tava pensando era Queen Saga, Zero no Tsukaima? Zero de Skyman? As vezes é porque morreu. Eu não gosto, né? Então não sei se ainda acabou. Mas eu ia falar MM, também o autor morreu. Então, enfim, tem alguns. Três. Eu teria que procurar no Google pra saber quais são as séries que o autor morreu, porque eu de cabeça não sei, não. Infelizmente, né? Mas enfim, não vamos fazer esse tema fúnebre aí, não. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigado, escritora, pelo comentário. Faça como escritora, comente no podcast na próxima edição. Você vai ter seu comentário lido aqui. E vamos então ao tema dessa edição. Rafaela, qual o tema dessa edição? A edição é baseado no... Existe todo um processo. Tudo começou com o Evilaj fazendo o negócio de openings, que ele sempre faz toda temporada. Escolhendo duas openings muito específicas de um anime e do top 3 dele, que me chamaram a atenção. E aí eu fiquei, que porra! Meu Deus, inclusive foi o anime que eu escolhi. E baseado nesse processo, eu pensei no tema atual, que é animes que fazem piadas, no caso paródias, de tropes e gêneros. No sentido de qualquer anime que faça referência a clichês básicos, né, que acontecem em diversos gêneros de animação. E que... transforme isso em uma coisa nova, original. Não necessariamente precisa ter humor, mas a grande maioria, né, que tem paródia geralmente tem humor, então. Eu discordo, eu acho que a maior parte, assim, dentro do que você falou de subverter o gênero, era muito mais fácil de fazer sem humor. Tem muito mais sem humor. Mas, curiosamente, todo mundo aqui escolheu a coisa com humor. Com humor, exatamente. Isso é muito fácil, tá? Madoka, Onaut, é muito fácil achar a série que subverte o gênero, assim. Não, agora, não, com humor, eu acho mais difícil. E aí, por isso, eu também fui atrás de um com humor. Nossa, mas não era uma regra, eu juro, gente, não era uma regra. Foi porque eu... Eu só pensei em coisa de humor. Eu tinha duas opções nesse, que era basicamente do mesmo gênero. Só que eu acho que, tipo... É porque... um brinca com as... Os dois brincam com os tropos, né? Com os clichês e tal, mas eu achei que Genkachou encaixava mais. Mas, tipo, tinha duas opções aqui que eu tinha. No mesmo gênero, inclusive. É a demografia, no caso. É, pois enfim. É, assim. Acabou que foi tudo de humor e eu fiquei feliz, porque eu acho que é um. Fica um escopo menor, assim. Uhum. Mas aí, pra quem quiser colocar no comentário outras coisas, fica à vontade, né? Não precisa necessariamente ser de humor. Seria legal se fosse, mas não precisa ser. O Wesley, basicamente, ele abriu um portal pra um zilhão de séries parecidas com essa, que no final todas são subvertidas. Mas tudo bem. Sim! Mas enfim. Rafa, você escolheu o tema? Quem você quer que vá primeiro? Ah, pode ser Jojo. Vai lá, Jojo. Ok. Então sou eu. Então, como né, pensar essa coisa da subversão, paródia e tudo mais, eu escolhi nada mais, nada menos que Genkachou Josakun. Que eu já falei várias vezes aqui no canal, inclusive foi citado no último podcast como os animes podiam continuar, porque ainda tem história pela frente, né, divertido e tal. E basicamente, o Genkachou Josakun é uma grande paródia da... Assim... da demografia de shoujo mangá, né? Pra, tipo, vou começar a falar, Josakun é um anime adaptado de mangá do mesmo nome, que tem 12 episódios e foi adaptado em 2014, na temporada de verão de 2014. Um anime maravilhoso. A última vez que eu reassisti, ele estava no Netflix, eu não sei se ainda está lá, mas é muito bom. Basicamente, conta a história de uma menina, a Sakura, que é apaixonada pelos colegas de turma, que é o Nozaki. A questão é que, tipo, Nozaki é muito séria e tal. E no dia que ela foi se confessar, meio que ela fica muito nervosa e ela fala que, em vez de que gosta dele, fala que é fã dele. E ela descobre que, nesse dia, ela acaba descobrindo que o Nozaki, na verdade, ele tem o pseudônimo de uma autora de romance, de mangá de romance na revista Shoujo. Que é uma mangaka que ela gosta muito, inclusive. E a grande piada é que ele tem esses mangás e ele não tem nenhuma experiência em romance. E a partir daí começa a piada, como ele vai usando as pessoas no dia a dia pra criar os mangás e tudo mais. Assim, uma coisa que eu gosto, assim, de novo, eu já falei aqui algumas vezes que, sinceramente, eu assisto os animes por conta de comédia. Eu gosto de ter coisas engraçadas, mas comédia, sinceramente, é um gênero que eu gosto. Hanazaki-kun é um anime que... sinceramente, me faz rir muito, tipo, a última vez que eu vi, eu chorava de rir, porque é maravilhoso esse anime, de verdade, eu acho que o timing da comédia é muito bom. E uma coisa que eu gosto muito, assim, eu sou muito fã de romance no geral, gosto muito de shoujo, assim, shoujo, sinceramente, não é sinônimo de romance, né, porque shoujo é só demografia, é obras voltadas para o público feminino, mas a série trabalha mais com essa ideia do gênero do romance escolar dentro do shoujo, né, é que eu tô falando na escola. E o que eu acho muito legal, assim, em Nozaki, é que, tipo, é uma paródia, ela é engraçada, ela sacaneia os clichês, só que ela não... eu acho que é a linha tênue pra mim do que é uma boa subversão ou uma boa paródia de alguma coisa, não é quando você ri do público, é você ri com o público, sabe? Porque, tipo, em momento algum eu sinto que, sinceramente, Genkachou está sacaneando o público que gosta de ler essas histórias. Mas a gente tá rindo junto, porque a gente sabe o quão ridículo alguns clichês dessas histórias são. Então a gente simplesmente se diverte, porque é muito divertido, tá? Então, é uma obra que eu gosto muito. Eu sempre gostei exatamente por isso. Porque é sempre com e nunca de, sabe? Porque a gente já viu alguns outras mídias, tipo série e tudo mais, que eles... entra na linha tênue do muito mais de ser estar ridicularizando você do que rindo com você, sabe? E eu acho que em Cachorro tem esse... até porque a autora do mangá, né, a Izumi Tsubaki, ela escreveu shoujo durante muitos anos e shoujo escolar de comédia, sabe? Romance e comédia. Que é... deixa eu pegar aqui... o nome aqui... deixa eu carregar. Que era o... Oresama Teacher, né? É um mangá bem longo, tal, de comédia também. Então, assim, é uma pessoa que sabe de onde tá falando, que provavelmente ela gosta muito desse tipo de história também. E ela, tipo, é uma grande brincadeira, uma grande diversão e até mesmo um carinho, tipo, pro gênero, sabe, dentro. Então, assim, é uma obra que eu gosto bastante, eu acho que é uma excelente para. Eu confesso que nessa mesma seara, só que é um pouco... porque, tipo, o Nozaki é meio pra ser meio que uma paródia, uma grande brincadeira. Mas o outro que eu também pensei, tipo... não, eu vou falar no final, quando a gente for falar dos animes. Mas, assim... Mas é isso, então. É o Nozaki. Eu acho que todo mundo que já assistiu já ouviu falar, então não é uma novidade, mas eu queria te trazer de novo, porque esse anime é muito bom. Dá até vontade de ver de novo. Eu gosto bastante. Eu acho que até que nem é tão conhecido assim, não. Assim, da gente, é porque a gente é um nicho diferente, né, de pessoas. Mas, eu conheço uma pessoa só que não gosta, que é o Yuri, né? O Yuri não gosta. Mas... Ele tá errado. Ele sempre falou mal de... mas o... Assim, é porque é comédia. Comédia tem essa parada, tipo... Tem que clicar, cara, né? Tem que clicar, sabe? Eu sou a pessoa que é muito fácil, e é muito fácil qualquer comédia clicar comigo. Mas eu entendo que comédia não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai clicar com isso. Eu gosto bastante. Eu não acho a coisa mais incrível do universo, mas eu acho bem legal. Eu queria também uma segunda temporada. Ia ser bacana. Ele me lembra... Uhum. Vou falar um aqui que não, eu não ia citar no final... Ele me lembra pela ideia do humor, né, e tal, não pelo, por ser uma paródia de um gênero. Ele me lembra bastante o Honzuki no Heitetsu. O humor dele me lembra bastante o humor de Honzuki no Heitetsu. O do inferno? É. Isso. Até o próprio eu acho que o proto Honzuki ele me lembra bastante o Nozaku. Mas, enfim, é isso, né? Alguém quer falar de alguma coisa a mais de Nozaku? Eu gosto muito. Tem personagens muito irritantes, diga-se de passagem. Mas eu consigo relevar pelos outros personagens que são muito interessantes também. Né? Fato, eu acho que eles têm uma ótima dinâmica entre eles. O editor da menina quer fazer ela botar Tanuki em tudo que é canto. Chato demais, aquele cara. Eu acho maravilhoso. Mas o papel dele é ser chato. Ele literalmente está ali pra ser chato. Ele faz bem esse papel, ser chato. Sim. E todo mundo sabe que o melhor... A gente falou aí de personagens e tal, mas todo mundo sabe que o melhor personagem de Yakushoi no Zakun é a verdadeira amizade, que é o Tomoda, né? É o Tomoda, sim, não. Cara, não, maravilhoso. Tomoda é o melhor personagem. Pra mim, uma das melhores cenas de comédia já feitas, literalmente. Eu não falo só de anime, eu falo de mídia no geral. Porque aquilo é tão meta. Se você não tem o contexto, você não necessariamente vai entender. Mas aquela cena é tudo. Aquela cena é maravilhosa, aquela cena do Tomoda. Eu não sei como não tem um fangame só pra ter a rota do Tomoda. Sim, cara, não, aquela assim, como uma pessoa fuja, que shippa os gays, cara, aquilo, essa cena com a cena de Barakamon, cara, é isso, sabe? Quer entender essas duas cenas? Porque aquela cena é muito maravilhosa. Eu amo essa cena. Ai, triste fim. Eu gosto fazer essa cena, é muito, muito engraçado. Nossa, a gente gosta tanto que a gente decorou o nome do personagem, né? Porque eu não lembro o nome de ninguém, mas Rafa, o Tomoda... Tomodachi, Rafa! Não tem como errar! Tomodachi, Rafa! É o melhor amigo. Não, o que eu acho muito legal nessa cena é quando eles estão lá, não, a gente tem que fazer o final feliz pro Tomoda. Mas não, quem que a gente escolhe? Essa garota? Aí ela fala, não, a gente tem que escolher aquela pessoa que o Tomoda ia gostar, né? Impor a ele. Sabe? E aí ficou pensando em quem o Tomoda ia ficar feliz e aí é o protagonista. É muito maravilhoso. Eu sinceramente eu amo muito essa cena. É uma excelente cena. É uma excelente cena. Concordo. Eu também tenho personagens que eu não gosto tanto, pra ser bem sério. Eu falei do editor, mas o editor é só uma piadinha. Eu não gosto muito da menina Lourinha. Aquele casal eu não consigo. Não consigo curtir. Eu não gosto da que é a atriz. Ah, eu gosto da Ojo. Eu amo a Kashima e o Rory, que é o senpai e ela. Eu amo muito eles. Eu gosto muito do Rory senpai. Eu não gosto da Kashima. Eu gosto bastante da Kashima. Quando o Rory senpai está puto com a Kashima, eu estou puto com a Kashima também. Assim, de dar voadora junto com ele, entendeu? Inclusive, um personagem maravilhoso é o Mikoshima, que é o Mikori. Mikoshima. Eu tanto não gosto da menina de cabelo louro, que basicamente tem vários animes que são basicamente a versões diferentes da menina de cabelo louro perturbando um cara, e todos eles eu detesto. É quase um gênero de tanto anime que tem, isso. Sim, exatamente. Mas enfim. Sim, Jojo. Tem alguma coisa pra comentar? Se não, pode escolher a próxima pessoa. Eu tenho. Ah, então vai lá. Falei. Assim, eu gosto muito, mas tem uma coisa que eu queria dizer, que se você quer saber se esse anime vai dar certo pra você, assista a abertura. É só isso. É um resumo. É uma ótima abertura. Porque dentro da própria abertura tem os elementos que são também de coisas de mangá shoujo, as paródias. Eu diria que a Gekan, eu posso estar exagerando, mas pra mim, Gekan Shoujo no Zakun tá pro shoujo como Skullrumble tá pro shounen de romance. Pra mim, eu acho que é basicamente isso. Eu não tenho o que dizer, porque eu confesso que eu não vi Skullrumble, então não tenho a perspectiva, mas eu acredito em você. Eu também não vi, mas eu acho que Skullrumble entra na categoria paródias, né? Não tenho certeza. A paródia do shounen de romance. Uhum. É o clássico shounen de romance. O problema é que o final dele é que é complicado. Não é que o final é ruim, tá? É porque, pra quem não sabe, Skullrumble, ele tem duas temporadas, e aí ele não tem uma terceira temporada, que contaria o final do mangá, mas ele tem dois OVAs, que contam exatamente os dois últimos episódios. É muito frustrante. Se você não lê o mangá, você é jogado literalmente no final de um jeito absurdo. Triste. Nossa, que tristeza. Pois é. Mas enfim. Jojo, quem que é o próximo? Vamos do Wesley então. Vai, Wesley. Pronto, vamos lá. Então, o anime que eu escolhi já foi basicamente nessa linha de ser uma paródia, né? Mas acho interessante que eu tinha pensado em paródia, mas nem tinha me tocado. É um gênero. Que ele também é uma paródia de anime escolar, né? É verdade. Que é a escolinha. Que é um gênero, basicamente, isso aí. Que também é um gênero. É porque você vê, tem um monte... Fala depois, a gente usa o exemplo. Certo, que é basicamente o Isekai Quartet, que ele é um anime que é daquele formato chibi, né? Que reúne vários personagens de várias séries diferentes. Isekai. Na verdade, né? São quatro séries, literalmente. São quatro séries Isekai, né? Mas uma delas... É porque, tipo, hoje em dia já tem uma definição, né? Acho que na época que saiu, ainda não tinha exatamente, tipo... Isso é um anime Isekai, né? Não? Tipo, tinha as novels. Eu acho que... Não, eu acho que não tinha, assim. Todos eles são bem Isekai, cara. Não, sim, todos eles são Isekai, mas acho que nessa época a gente não tinha formado, tipo assim... Eu acho que esses animes que estão saindo. Eu acho que não. Eu acho já. Porque, tipo... Vamos lá, por exemplo, a gente tem os quatro animes, que é o Overlord, ReZero, Konosuba e o Yojo Senki. Só que o Yojo Senki, ele é um anime de reencarnação. Assim, ele tá enquadrado como Isekai, mas ele é de reencarnação. E hoje em dia já tem uma definição pra isso também. Não, sim. Nessa época existe um tipo de anime, que é o Tensei, né? Mas aí é outro... É. Mas é Isekai. É, de certa forma, é Isekai. Então, mas aí o que eles fazem? Eles reúnem esses personagens, eles em seu formato Shiba ali. Só pra avisar, o Kazuma também morreu, tá? É verdade, o Kazuma também morreu. É. Enfim, reúne os personagens, que eles são basicamente de uma mesma revista de novel, e eles acabam sendo transportados para outro Isekai, né? Que é basicamente um mundo escolar onde eles têm que estudar e achar uma forma de sair desse mundo também, ao mesmo tempo que a gente vai ter interações entre eles e várias piadinhas e várias situações onde você vê um personagem conversando com o outro, e você fica tipo, nossa, esse personagem desse anime, se ele conversasse com esse, o que que isso aconteceria? Será que eles dariam certo? E aí ele vai muito nessa linha, e não vão só os personagens principais, vão vários personagens do elenco, assim, pra quem gosta também de seiyus também, os dubladores às vezes fazem até piadas com os próprios dubladores do anime. Tem essa coisa, tem quebra da quarta parede, tem vários tipos de situações que faz os personagens se reunirem e ter toda essa coisa maluca. É isso. Aí o que eu ia falar desse negócio do gênero é porque tem esse negócio de transformar Anime Chibi, né, é, já é um negócio bem antigo, né, de fazer essa brincadeira de paródia em versão Chibi. E escolar também tem bastante, né, Eva tem versão Chibi, é o Petit Eva, né, tem o Shingeki no Kyojin também no Kyojin, isso. Que é bem ruim. É bem, não, mas o Levi, enfim, é, tinha umas piadinhas boas, O ICK 4, a gente tem alguns, né, que são nessa linha. E aí tem um outro subgênero que eu falo daqui a pouco, relacionado a isso aí. Também com o Tibi, né? Pois é, aí... Eu não aí, vi, a princípio tá? Era um... não posso falar disso, ICK 4. O ICK 4? Ah, tá. Então, a princípio era pra ser só os quatro, né? E aí na segunda temporada eles acabaram meio que adicionando outros ICKs, né? Porque começou a vir mais coisas. Inclusive terminou anunciando uma terceira temporada com mais outros, só que não revelaram. Tem duas temporadas? Sim, tem duas temporadas. Tem duas temporadas e o Sekai Quartet deixa de ser um Quartet na segunda. As pessoas, em geral, gostam, assim, que eu me lembro de falar. É, então, no geral, até os da segunda temporada são... É, eles adicionam Tateno Yusha, né? Triste, mas ok. É... Daí... Meio que é isso. É um bom anime. Principalmente pra quem gosta dessas quatro obras, assim, pra quem tiver interesse, curiosidade. É isso. Mas ele é muito focado na comédia, né? É porque especificamente essas obras, só Konosuba é comédia, tecnicamente. Sabe? Inclusive. São séries. Inclusive, fica aí a curiosidade, né? Todas as outras obras, exceto Konosuba, tem minisséries com os personagens como Chibi. Então, meio que, tipo assim, eles já vinham plantando esse terreno nos especiais de DVD. E Konosuba não tem. Mas também porque Konosuba já é comédia, né? Uhum. É isso, fica a título de curiosidade. Alguém mais quer falar sobre essa série? As outras três séries são bem mais pesadas, né? Porque tem Tânia, que é guerra. Que é nazismo. Não é nazismo? Sim. É isso mesmo. Reserva que todo mundo chora horrores, né? Com o menino. E Overlord que também. E Overlord é o Keishi também, né? Não chegamos a ser tão pesado, não. Ele é shonenzão. Basicamente, assim, se você não gosta de sangue, tripas e morte, não veja. Mas, tiro fora isso, shonenzão. Não. É, o único que não tem sangue, tripas e morte é Konosuba. Exatamente. Exatamente. Eu sei que é menos, né? Tem, mas menos, né? Eu diria menos, que de todos esses aí, de todos. Assim, tirando o nazismo, de todos aí, o ReZero é o mais pesado, na minha opinião. Achei que era Yojusen, que eu nunca terminei Yojusen, que nem eu só assisti até o oitavo episódio. Aí eu também não me lembro, né? Diga-se de passagem, a título de comentário, quando eu subo esse quadro nesse tema do podcast. Ele ia considerar paródia também. Sim. Do gênero dele. Só pra avisar, ele é uma paródia de animes de fantasia. Ele não é uma paródia de Isekai. Até porque existe Isekai faz muito tempo, mas Isekai como Konosuba é um dos primeiros assim, em anime. Então não é bem como uma paródia de Isekai, ele é uma paródia da comédia, né? E aí veio vários outros animes depois, inclusive vários animes Isekai que tentaram fazer paródia de comédia também. Certo, então de alguma forma eu já sei que se entraria como paródia. Eu não rio, né? Eu não sei se você acha engraçado. Não é engraçado. Não é um anime de comédia, mas ele entraria, tipo assim, como tentar subverter o gênero. Eu acho que ele tenta subverter o gênero, não. Eu acho que ele é um anime de guerra que tem coisas de ficção científica, fantasia, né, e tal. Mas não vejo ele fazendo nenhuma mudança de clichê, sendo subversivo ao gênero. Não, do meu ponto de vista, não, pelo menos. Também não. Tem nada que ele faz que é super novo, não, assim... Ele tem essas coisas únicas, não vou tirar isso. Não vou tirar esse mérito dele. Sim, sim. Não tô dizendo que ele é bom também. Assim, as pessoas vão gostar, então também é sacanagem falar isso. Eu gosto. Mas a questão do Eugênio é que quando eu falo assim, nesse tema em específico, você tem que sentir que, ele está falando de outra forma sobre aquela coisa que eu já vi em outros animes, entendeu? E eu já sei que não tem essa Não é. sensação. Ele tá falando isso. Assim, Saquei, você saquei. pode dizer que ele tá fazendo isso sobre nazismo. Aí Uma é paródia de foda. nazismo. Não, eu não vou Tô aceitar zoando, essa tô zoando. parte. Não, é ruim. Eu não tô dizendo que é. Enfim. Assim, eu tô falando nazismo, porque tem de fato, mas é um pouco mais leve, vamos dizer assim. Né? É Mas. ditadura. Vamos para a ditadura. É nazismo, Rafa, pelo amor de Deus. Inclusive no É filme é fascismo. claramente os nazistas contra os russos. Meu Senhor Então. Jesus. É. Então é isso. Pra fazer a personagem principal não ser a vilã, o vilão tem que ser um pedófilo. Então é. Né? Pô. É, quem não viu o filme é Eu isso, não vi o tá? filme. Eu não vi o filme. Quem não viu o filme é isso. Ai. Mas ele morre. Eu digo lá, o pedófilo morre. Vou dar esse spoiler aí, Mas tranquilo. ela ainda é nazista, então. É, Não muda muita coisa. mas ela só quer. Não, mas as defensoras vão dizer, ela só quer se aposentar. Ai, meu Deus, perdão. Não consegui, não consigo esperar. Pois é, Porque ela enfim. tem o quê? 8 anos? Eu nem lembro qual é a idade dela. Tem 9 anos ela. Acho que no Nove. final da. Acho que no filme ela já tem 10. Mas é, por aí. É, tinha que ser um pedal. Tá. Que merda, velho. Wesley, você pode escolher o próximo. Nossa senhora. Desculpa aí botar o clima lá embaixo, Achando Isso é graça, clickbait, é não é legal, é triste, legal. não. Ah! Sim, Wesley. Quem vai ser o Vai lá, próximo? Milas. Ah, Opa, pronto. sus, Você é a ok. última. Então, vamos lá. Então, o meu, ele vai mais ou menos no caminho da Rafa, só que são coisas diferentes dentro do gênero que ele vai subverter, né? Que é o gênero tokusatsu, né? Existem vários tipos de tokusatsu assim no meio, né? E um deles, clássico, é o famoso herói mascarado, né? O clássico herói mascarado que chega lá e que é geralmente é parte de um grupo de Sentai ou coisa do tipo. E aí, entre os vários animes que subvertem isso, tem um chamado Tentai Senshi Sanredo, que é literalmente um anime de comédia, tá? Super comédia. E que você vai acompanhar um slice of life de comédia da vida dos vilões do herói. Do herói, né? Porque basicamente os protagonistas são os vilões. Porque, assim, sabe Sentai Daishikaku? É meio Sentai Daishikaku se o herói não fosse só um. Não massacrasse os vilões, assim. Massacrasse de matar os vilões, tá? Ele é mais tokusatsu, tipo o monstro da semana e tal. E os monstros, eles estão ali na organização do mal, eles nunca vão vencer o herói, eles são muito mais fracos que o herói, sempre. Só que, ao mesmo tempo que eles estão na organização do mal, eles têm que trabalhar, né? Então tem uma hora que, tipo, opa, pera aí, mas tem que marcar a hora com o herói pra hora que eles vão lutar, porque senão ele não pode sair do emprego, né? É, o líder da organização, ele é tipo o chefezinho da vizinhança. Tanto que o líder da organização é amigão da namorada do herói, porque o herói. Ele é basicamente um vagabundo que mora às custas da namorada dele, tá? Então. E toda. Desde a música de abertura, que é bem tokusatsuzão, até o design dos personagens e tudo mais, é tudo uma grande paródia e subversão do que seria o tokusatsu, assim. Basicamente, se você não vai torcer pra ninguém, porque é mais comédia, como eu disse. Mas se você fosse torcer, você provavelmente torceria para os monstros também, tal como o Sentai Daishikaku. Sim, mas sim o lado pesado de que os monstros vão morrer ou outras coisas assim, né? No máximo eles vão levar uns supapos muito grandes com o do herói. E de vez em quando você vai até achar o herói legal. Se você achar, pô, o herói de vez em quando fala umas coisas assim. E geralmente ele vai estar no meio da rua, quando ele não tá em casa com a namorada, fumando, né? E fazendo nadas da vida. Mas é isso. Faz parte. E como o Wesley falou do Gekkan Shoujo Nozaku, pra você Wesley, ajude. definir. Não, é o Wesley. Porque pra você definir se você vai gostar do Nanatsu no Taizai, é só ver a abertura. Ah, só ver tá. Mas ver a abertura, prova com a tradução na letra. Porque a letra é muito importante. É maravilhoso, assim. Então, ele é realmente uma grande subversão. Eu não sei se ele é tão fácil de achar, pra ser bem sincero. Porque não tem em nenhum lugar de streaming. E... até os fanzubes na época que fizeram, e eles fizeram, né? Ele tem duas temporadas do Sam Riddle. Eu me lembro que o fanzube brasileiro fez a primeira temporada. Não sei se chegaram depois a traduzir a segunda. Mas até mesmo ele era meio obscuro, assim, pra época. Porque paródia de Tokusatsu nunca, não é exatamente o gênero que o otaku padrão vai atrás, né? Mas é um dos animes que eu mais ri na minha vida, assim, de paródia. É muito engraçado, é muito engraçado. É uma subversão total. E eu não acho... Assim, mesmo que você não goste do Tokusatsu, eu acho que ele pode ser pra você. Eu não acho que ele tem muito... Se você sabe alguma coisa de Tobi Tokusatsu, não acho que você precisa ter muito conhecimento de Tokusatsu pra rir, não. Você vai entender as piadas, você vai entender toda a nuance, você vai entender quando o carinha tiver que sair pra ir trabalhar, ele tiver que enfrentar... o monstro tiver... tentando ficar com a namorada dele, o herói vai lá perturbar ele. Tudo isso você vai entender. Então, fica tranquilo que eu acho que é bem fácil de pegar. E é muito divertido, cara. Tentar e sentir Sanredo. Sanredo. Enfim. E aí, assim, só pra falar do Tokusatsu que eu falei, né? O Sanredo, ele era o Redo, né? Como falou, o vermelho de um grupo de Tokusatsu, só que agora ele tá sozinho, né? Então... É isso aí. E o que aconteceu com o resto do grupo? Ah, vida, né? Porra. Tem que trabalhar, né, Rafa? Porra. Os caras têm que fazer as coisas na vida. Assim, de vez em quando tem uma piada com outros personagens e tal, mas não é muito comum, não. Geralmente é mais o Sam Riddle mesmo. É porque ele também sozinho ele consegue destruir os heróis, os vilões facinho, tá? Mas ele tem todo. Ele tem, por exemplo, ele usa só a máscara, se você for ver a foto. Ele tá só com a máscara. Mas ele tem um uniforme, ele tem aquelas armas que transformam. Inclusive ele guarda. É um momento muito engraçado quando o líder da organização do mal tá lá no apartamento dele, junto com ele. E ele vê que a grande arma secreta do herói tá simplesmente jogada ali no canto, escondido. Porque o herói tá. Deixa aí, né? A gente não tá usando mesmo. Deixa aí de lembrança. Mas... eu acho muito engraçado, assim. Muito, muito engraçado. Mas é isso, assim. Realmente, dá pra sentir pela abertura. Eu não acho que ele vai fazer todo mundo rir pra caramba. Mas eu não sei exatamente quem vai rir e quem não vai rir. Então eu diria pra dar uma chance. Pelo menos ver a abertura e ver se você acha engraçado. Eu acho que quem ia gostar era o Wesley. Não sei se a Rafa ia gostar, mas o Wesley certamente. Provavelmente eu ia gostar, porque eu gosto muito de Super Sentar, essas coisas. Inclusive nessa linha tem um anime, eu não sei se você conhece ele, que chama Chinese Man, que ele é ele é uma paródia com o Super Sentai. Sim. Atualmente vem até bastante, né, essas paródias de Tokusatsu. Teve aquele da menina da organização do mal que era apaixonada pelo herói. Ah, sim. Né? Ah, é sim, eu lembro disso. Então teve bastante nos últimos tempos até essa coisa. Tem o Dash Kaku agora, né? Então, mas enfim, é isso. Esse é o meu aí. Tentai Sense and Rattle. Ok. A última, né? Mas a pessoa que fez o tema, vamos lá, vamos terminar com Glórias. Não, brincadeira, tô zoando. Então, minha gente, é o seguinte, né? Na temporada, acho que foi de inverno, né? O Evilás fez o top de temporadas de abertura e encerramento. E ficou no top 5, tanto abertura quanto encerramento, do anime que eu escolhi, que é Yuki Bakuhatsu Bangan Braveheart. Esse nome aí, muito louco, que a gente só chama de Braver mesmo, porque é pra diminuir o problema, né, de ter que falar essa merda inteira. Aí, ele, como já comentado antes, é um anime que faz paródia Tokusatsu, não só tokusatsu, mas mechas, de uma forma geral também, já que envolve batalha com robô gigante, o Biriribororô. Mas, lembrando, né, que tokusatsu também tem robô gigante, né, então. Sim. A depender. Pronto, então, esse anime, eu literalmente vi a opening, a end na lista, né, a música é extremamente... extremamente tokusatsu. A música é extremamente tokusatsu na abertura. E a end é uma coisa assim que eu fiquei, por quê? Ela é só isso, ela é só por quê? Não é nem que a música é boa ou as coisas. É só que, tipo, os caras começam a cantar e tirar a roupa. Então, é isso. Ponto, ponto. É literalmente. Então é bom. Estamos no meio do nada, com tudo destruído, começa a chover. E aí molha a camisa, eles têm que tirar a camisa e começa a cantar, levantando o braço, os dois, tá ligado? Dois machos. E aí a câmera foca, tipo, o peito do cara, foca não sei o que do cara. E aí eu fico, por quê? E a música é, obviamente, a música de Seiyu, certo? É o Seiyu dos dois protagonistas. Foda-se, tá ligado? Tá absurdo. Mas é a última música, viu? Diga-se de passagem, é muito bom. Bem, bem tokusatsu também, né? Bem emoção. A flor da pele. A... E aí, tipo, esse encerramento me pegou de um jeito porque eu sou Fujoshi. E aparece dois homens pelados na minha frente, eu fico, o quê? Por quê, né? Bom demais. Eu não consegui. E aí eu fui no Crunchyroll, descobri que tinha lá e fui assistir. E eu assisti tudo em 2 dias. Maravilhoso. Mas, ó, temos que lembrar que não é sobre o romance entre o cara e o outro cara. É sobre o cara e o próprio robô. Né? Não é isso, Rafa? Exatamente. Bom, eu é tenho quase que perguntar aqui. A relação dele com o robô. Vou te falar. Deixa eu perguntar, existe possibilidade de eu contar spoilers? Porque eu lembro que a Jojo ia esse assistir. Conta, conta. Ah, conta. Esse podcast pode, eu não contei spoilers, escute não, conta risco, mas se a Jojo não quiser, a gente não vai contar, né? Fica à vontade com spoilers, eu sinceramente não ligo. Eu vou assistir independente de saber ou não, até porque eu vi muita coisa na timeline. Então, tipo, se divirta, pode soltar o verbo. Vai ficar à vontade. Meu filho, agora eu vou contar o anime todinho pra você. Aproveita que você é a última. Mas, minha gente, é porque esse anime é o seguinte, né? Ele me lembrou muito Samurai Flamenco, que também foi um anime que falou sobre Tokusatsu alguns anos atrás. Decepção. E é uma decepção, diga-se de passagem. Não que esse aqui seja bom, tá, gente? Só queria deixar bem claro que esse aqui não é bom, tá? Ele é, vamos dizer assim, pra mim, pra eu, Rafaela, ele é ruim que dá a volta e fica bom, tá? Mas eu acho que é coisa de humor, que nem, como já comentado antes, depende muito do humor da pessoa, se ela vai gostar ou não dessa loucura que é esse tipo, né? Então ele segue mais ou menos a mesma linha de paródia, de modificação de enredo, né? Ele vai pegar várias coisas que são extremamente clichês em tokusatsu, colocar tudo em 12 episódios e empurrar até você sentir dor, entendeu? Assim, é muita coisa que eles colocam lá dentro. E olha que eu nem gosto de tokusatsu, mas é impossível você não notar todas as piadas que eles fazem com relação a clichês, certo? Então, assim, vamos lá. A história é o quê? O mundo, do nada, apareceu... Não sei, viajaram-se séculos e apareceu uma nave gigantesca com seres alienígenas ao redor da Terra. E aí eles começaram a mandar esses seres para atacar. E existe um batalhão especial, né? Exército, basicamente. A história começa, inclusive, com o exército do Japão e o exército dos Estados Unidos fazendo treino em conjunto e tal. E esses exércitos, eles já são, assim, vamos dizer, evoluídos no sentido que eles têm mechas, certo? Eles têm robôs gigantes fazendo parte como a artilharia do exército e tal. E aí a gente tem esses inimigos aliens que aparecem na Terra e esse exército tenta lutar com eles, não consegue ganhar, não importa que tipo de bomba de o caralho A4 que eles joguem nessa porra desses inimigos, eles não conseguem derrotar esses inimigos, entendeu? Então chega nessa primeira parte do anime, que eu acho que é primeiro e o segundo episódio, que é uma tristeza sem fim. Você assiste aquilo pensando que vai ser um anime super de tragédia, sabe? Assim, um anime de tragédia, um anime psicológico, um anime adensado, assim, pra você pensar sobre a emoção dos personagens, da guerra e tal. Um negócio pesadão mesmo. É tipo Samurai Flamenco, você esperando que fosse Kick-Ass e no final é só parede mesmo. Exatamente. Não, e é tipo assim, Samurai Flamenco até episódio 10, e depois disso fica sem ou o que aconteceu. Pra mim é até episódio 8, que é quando aparece o gorila guilhotina. É, o gorila aparece no episódio 8, eu pensava que ele aparecia no episódio 10, desculpa. Então é até o episódio 8. E tem como isso ser ruim? Mano, é péssimo. É, e aí, assim, esses dois primeiros episódios é você sentindo o terror, sabe? Até o robô aparecer. Minha gente, o protagonista, né? A gente tem dois protagonistas em específico, né? A gente tem o Izanami, certo? Que ele é o piloto de mecha do grupo do Japão. E a gente tem o Luiz, que é o piloto de mecha do grupo americano, certo? E aí os dois conhecem e tal. O Luiz quer muito fazer amizade com um amigo japonês e tal. Altas piadas com meias palavras em inglês que ele fala, tá ligado? No meio, pra dizer que ele fala inglês. Ele fala my brother. My brother. Ele não fala my brother. Ah, que pena. E nem Jujutsu Kaisen não fala. Broda! My broda! Não tem my broda. Tem outras palavras que não vou me lembrar agora. Mas de qualquer forma, né? E aí, o Luiz é aquele cara muito expansivo, né? Bem ideia de japonês que... Ideia do que o japonês acha que o americano é. Ele é loiro, do olho azul. É extremamente extrovertido, expansivo. E os caralho a quatro, né? Que nem todo mundo é assim, mas... Fotos. E aí, o Luiz, ele é fã de anime e tokusatsu. Ele é otakão, né? E ele quer muito fazer amizade com o Izami, porque o Izami é piloto japonês, né? Então ele quer falar dos tokusatsu dele com o Izami, que também assistiu tokusatsu quando era criança. Mas de qualquer forma, até acontecer essa invasão, biriri bororó. E aí, no meio da invasão, o Izami, ele tem um problema básico de que ele passou todo o tempo da vida dele treinando, e aí naquela hora que ele finalmente vai entrar em ação, ele travou, entendeu? Ele trava, ele começou a ter pânico, né? É extremamente comum você ter ataque de pânico no meio de uma guerra, né? Por exemplo. Ainda mais porque você tá lutando contra a sua vida, porque naquele momento onde eles estavam lutando, realmente as chances deles ganharem eram mínima, porque os aliens, eles realmente são muito poderosos. E aí, o Izami acabou ficando numa posição de quase morte, onde o robô dele quebrou e ele teve que sair no meio da batalha, então ele tava exposto. Então, no momento onde ele tava praticamente pra ser acertado por um golpe, né, do inimigo, apareceu um robô gigante do céu, do caralho, tá ligado, gritando, e aí... E aí, o Sami, ele seguiu, porque, bom, ele precisava viver, né? Então ele entrou no robô, e aí o robô é literalmente um grande fã de tokusatsu, aparentemente, porque ele faz... O robô canta as próprias músicas, pra vocês terem uma ideia, gente. Ele bota o fundo da música de tokusatsu. A música tipo, o próprio Izami pergunta de onde vem essa música. É o robô que toca a música dele mesmo. Ele canta a própria música também, né? Tem todas as tipo, transformação e o caralho a quatro, tá ligado? Aí, tipo assim, o Izami, ele não sabe falar os golpes. Aí ele bota aqueles negócios de TV que aparece o nome, né? Pra o apresentador de TV ler, tá ligado? Pro Izami ler os golpes. É o teleprompter. É o teleprompter, pronto, exatamente. Pra poder o Izami ler, tá ligado? E aí, ele... Como um robô gigante vindo do céu também, e ele consegue derrotar o inimigo. Pronto, aí depois desse grande show inicial, aí a gente tem um robô gigante conversando. O robô gigante não tem ninguém, ele é inteligência artificial, ele mesmo, né? o robô gigante participando das reuniões junto com o Conselho de Guerra e tudo mais. A gente descobre que teve ataques ao redor do mundo todo, ao redor do mundo, Estados Unidos, né? Não existe ao redor do mundo nesses animes. É literalmente só o Japão e os Estados Unidos que sofreram golpe. Os outros países não existem. Não sei por quê. Tá ligado? E aí, esse robô, eu não sei o que ele tem. Ele é extremamente apaixonado no Isami, assim, é um negócio que porque o Isami entrou em mim, eu senti um negócio, não sei o que, entendeu? São várias cenas, isso assim. Isso é assédio, hein? Quer dizer. Mano, são várias... Não, pior que tem uma cena de assédio que é muito engraçada. São várias frases de extrema vergonha alheia, tá ligado? Que você fica tudo duplo sentido do cara Hildo. Entendeu? Assim, eu fico pensando, puta merda, eles transaram dentro desse robô, que não é possível com essas frases. Pelo amor de Deus. Inclusive, a cena de assédio básica que eu acabei de comentar é que quando o Isami entrou dentro do robô pela primeira vez, a roupa dele explodiu e ele ficou pelado dentro do robô, né? Por que e não, ele não, né, queria sair de lá de jeito nenhum. Por que não, né? Por que não, né? Por que fizeram isso? Isso tá. E era engraçado, porque o Isami, ele tava todo depressivo dentro do robô. Ele virou um Shinji do tipo, não quero pilotar esse robô é muito chato. Ô, mas peraí, eu também não ia querer, não. Mano, o robô é insuportável, minha gente. Olha, ele melhora um pouco mais pro meio do anime, mas os primeiros episódios, sei lá, os primeiros 5, 6 episódios, não sei, ele é um robô insuportável que você não aguenta de tanta merda que ele faz. Ele tem um quarto próprio, né, na base militar, onde ele faz as próprias armas com impressora 3D. Eu tô falando sério, isso que ele faz, a própria lança. Ele fez, modificou a forma dele pra ele virar um carro. Ele modificou a forma dele pra virar um foguete. Ele fez todas, a ficha inteira, né, de todas as possibilidades de transformação de Tokusatsu, ele fez. Ele virou dourado, ele virou brilhoso, ele fez tudo. Esse robô virou todos os tipos. Eu gosto que ele não é só um acessório, ele tem vontade própria. Ele tem vontade própria, exatamente. E ele é viciado. Ele fez figures dele mesmo. Eu tô dizendo sério. Ele fez figures da impressora 3D dele mesmo. Eu não sei se esse anime é muito bom ou muito ruim. Parece bom. Eu acho que aí, como a Rafa falou, é tão ruim que fica bom. Ele é um estúdio. Parece engraçado. Não é possível. Ele é muito ruim. Eu quero ficar no meu radar por conta da sujeira da minha timeline. Toda semana era um surto diferente com esse robô e com esse cara. Então eu queria, sim, muito ver, pra viver essa experiência. Minha gente, pois é. Então assim, o robô, ele desde o primeiro episódio, ele mostra essa atração pelo Isami, que o Isami é o piloto dele, que toda vez que o Isami pilota, ele sente o corpo dele, não sei o que lá, os fúzio, as linhas de fluxo, caralho, a quatro, não sei explicar, mas ele sente como se sentisse o poder e o caralho, né, vindo do Isami. Então assim, eu sempre penso numa cena de sexo, que é sempre isso. Talvez essa sensação. Esse anime só não vai ser o anime de robô gigante com partes sexuais, sei lá como é que se diz aí. Caralho, esqueci agora. Esqueci agora a palavra, mas enfim. Ele só não vai ser mais expositivo, lembrei, que Darling in the Franxx, mas fora isso. Aí é foda, Darling in the Franxx. Ali tá difícil superar. Ali é, nossa senhora, até a posição de que o personagem feminino e o personagem masculino fica dentro do robô. Eu fiquei assim, nossa, eu queria tanto que tivesse dois homens pilotando o robô. E nos últimos episódios aparece lá aquele twink louro lá do outro lado sendo pilotado. Eu falei, finalmente. Jamais irei esquecer o que fizeram com o gordinho. Triste demais. Triste demais. Triste. É sempre o personagem gordinho. É sempre o personagem gordinho. É verdade. Eu lembro disso porque a gente assistiu Darling in the Franxx in Call e eu lembro do Evilás comentando exatamente isso. Eu achei muito sacanagem. Ai, meu Deus. Mas sim, voltando para cá. Então, eu até me perdi o que eu tava falando. Assim, pro Tui Sami, ele teve esse problema, né, de não ter conseguido pilotar o robô normal dele na época que tava lutando. E ele meio que foi forçado a entrar no robô gigante do outro universo, tá ligado? E tem até uma cena. Nossa, uma cena péssima também, logo do começo do episódio. Que é assim, o Sami, ele entrou em contato com um robô alienígena, né? Então, o pessoal da Terra meio que achou, você tá com um robô alienígena, tipo, contra a Terra? Então, eles levaram o Sami pra poder conversar, né? Tipo, polícia, tá ligado? Policial bom, policial mal. Mano, eles destroçaram o Sami, tá ligado? Eles, altas, como é que fala? Que faz, usa dor, né? Pra poder fazer tortura. Ele falar. Esqueci. Tortura, obrigado. Né? Enquanto o robô estava tagarelando para todos os oficiais da mesa de guerra o quanto o Sami era incrível para ele, o Sami estava se fudendo com tortura psicológica e física, tá ligado? E o Sami não tinha nem o que responder, tá ligado? Porque ele nem sabia o que estava acontecendo. Então, os primeiros três episódios é tudo isso, assim. Então, assim, o robô ele foi ajustado, né, para fazer parte da guerra também. E tipo assim, o Sami ele não queria usar o robô, então até o próprio Luiz, que ele é viciado nessas coisas, ele pediu pro robô pra poder ser o piloto dele, já que o Sami não queria. O robô disse não! Ele disse, não, só pode ser o Sami, porra. Não tem como, não pode ser não, não tem que ser, só pode ser o Sami, não tem como, gente. Né? Então a gente tem uma dualidade inicial que é assim, o Sami, que não quer lutar com o robô, mas sendo obrigado a lutar, porque o robô é a única forma de combater esses monstros que vêm do espaço. E o Luiz, ele é promovido e vira comandante de um grupo especial de pilotos de mecha comum, né? O mecha que já existe naquela época. E tal, e aí ele fica meio que responsável pra cuidar dos bichos pequenos, né? Enquanto o Sami vai cuidar do bichão grande que sempre aparece. E aí a gente tem aquele básico de episódio, que é sempre um inimigo a cada episódio, né? E fecha e faz todo o processo. Todos os episódios têm cena de transformação, todos os episódios têm cena falando golpe, todo igualzinho, todos os taxados. Entendeu? Mas aí o que acontece? O Sami, eu acho que ele passa por uma fase muito depressiva nesse início da obra. E o Luiz tenta ao máximo dele se aproximar do Sami para poder fazer ele pilotar a porra do robô. Chegamos ao ponto de que o Luiz, ele pede para lutar boxe com o Sami. Só para poder fazer o Sami, de fato, começar a se mexer, tá ligado? Esse negócio de homem que pra poder as pessoas conversarem precisa ser no soco. Não entendo, mas aconteceu. E aí a gente tem, assim, continuando todo o progresso e tal, vou deixar quieta essa parte lá. A gente vai ter uma luta mais pra frente contra um inimigo específico, né, desses... Eu ia dizer desses que alienígenas. Foi, mas se você quiser continuar, fica à vontade. Maria. Já foi um pouquinho. Já deu pra entender. O quê? Ah, tá. Já entendeu, né, o processo. Mas bem, eu queria contar todos os spoilers, porque eu achei extremamente escroto, e aí eu preciso que você saiba. De qualquer forma. Teve um inimigo específico que aí o piloto, né, acabou conseguindo ejetar, e a gente descobre que todos esses robôs alienígenas têm pilotos que não são seres humanos, mas eles têm uma aparência muito próxima da aparência humana, certo? E aí o Luiz acaba achando o piloto na praia jogado e ele leva esse piloto para a base. Ele mente dizendo que era humano, mas é um alienígena. E no fim das contas, esse piloto, que é uma garotinha, né, dentro do robô ela tinha um corpo de adulta, mas por algum motivo que desconheço, ela encolhe e vira uma criança de novo. Não me pergunte por quê. E aí ela começa a fazer parte também do grupo de pilotos lá da base, né? Ela começa a aprender linguagem humana, ela realmente tem uma personalidade, assim, bem extremamente infantil, do tipo de que ela nunca viveu de verdade, parece que ela nasceu e já foi colocada dentro do robô e nunca teve a oportunidade de comer, tá ligado? Andar, essas coisas, então tudo nela é atrofiado, até o estômago, ela nunca comeu nada, então era atrofiado também. E aí ela vira mais um dos personagens aleatórios dessa série. Futuramente, vamos para os spoilers básicos, futuramente o que a gente descobre, futuramente o robô e o Luiz, ou o robô e o Isami começam a se esquentar um com o outro, né, até um ponto de que teve cenas de quase beijo entre eles. Então, assim, realmente tem um romance aleatório entre um robô gigante e um ser humano, né? Eu tô com Jesus. E a gente tem a morte também de um dos personagens, que é o Luiz, né? O Luiz, ele tá lutando, enquanto o Isami tá lutando lá com os monstros coisa, o Luiz tá lutando com outro monstro aqui. E a gente descobre que todos esses monstros do espaço, eles são baseados nos 7 pecados capitais, porque não sei. Eu faço a menor ideia, mas é baseado nos 7 pecados capitais. E aí, quando esse do Lius, ele foi escolhido para lutar contra o da luxúria, porque também não sei, né? A luxúria chegou lá dizendo que ele era o único que poderia conceder o desejo dela. A gente também descobre que, do nada, todos esses robôs malignos precisam eles têm um desejo que eles querem muito que aconteça. E a gente nunca sabe qual é o desejo, né? Cada um deles tem um desejo diferente, mas na maioria das vezes o desejo tem a ver com matar muitas pessoas, mas foda-se, né? Destruição em massa. E aí o Luiz acaba lutando com essa robô da luxúria. E pra poder destruir a robô da luxúria, ele se auto-explode, né? E acabou falecendo dentro do campo de batalha. O Isami ficou todo depressivo, porque a esse ponto da história, o Luiz era muito próximo dele, muito amigo mesmo e tal. E aí a gente vê a história pelo ponto de vista do Luiz, né, nesse episódio. A alma do Luiz vai junto com o robô da luxúria, que o desejo dela era finalmente ser destruída, porque todos esses robôs universais são imortais, de certa forma. Basicamente, quando eles se destroem, eles voltam para a base fora da Terra, e lá eles se reconstroem e podem voltar de novo. Mas a luxúria, ela queria muito se destruir completamente, sentindo o poder da luxúria, não entendi essa parte também. E aí, no fim das contas, porque os dois se explodiram junto, a alma do Luiz foi junto com ela pra nave lá em cima. E aí, porque o Luiz queria muito voltar pra Terra, o desejo dele gritou e fez uma mistura lá, que no fim das contas, o Luiz, que era humano, virou um robô, que é o personagem que a gente tá vendo na série inteira. Ele virou o robô, ele voltou no passado e salvou o Isami, e ele é o robô da história o tempo inteiro. E aí eu fiquei então, no final, toda a história era um arco sobre o Lui querendo pegar o Isami, mas ele não podia se mostrar diretamente. O Lui estava apaixonado pelo Isami, só que acabou morrendo. E aí, na oportunidade que ele teve de voltar pra Terra e salvar o Isami, desde o começo do rolê todo, ele foi lá e salvou. E aí, ele continua a porra do romance com o Isami, sendo porra de um robô. E aí, eu fico, não é possível. Não é possível. Eles colocaram viagem no tempo, eles colocaram tudo que vocês imaginaram. Acabou o contrato, finalizaram. Estou chocado. É um anime que deve estar na carteira Fujoshi de você tem que assistir. Sim, não, com certeza. Depois do surto que eu vi, tá tipo, eu tenho muito que ver, eu tô muito chato. Eu nem sabia desse. Eu sabia que o Louro era um robô, mas eu não entendi por que ele era um robô. Aí agora que você me contou o post, eu fiquei, rapaz, eu tenho muito que ver. Mano. Supostamente, a explicação É porque o robô Luxúria, né, percebeu o amor dele pelo Isami, por isso que a Luxúria escolheu o Luiz pra poder matar ele. E aí, quando o Luiz demonstrou pra alma da Luxúria, que é os robôs lá, tem alma também, foda-se, né? Pra alma da Luxúria, o quanto ele amava o Isami e a vontade dele de retornar pra Terra, a Luxúria deu o corpo dela pra ele, já que ela queria morrer mesmo. E aí a alma dos dois se misturou e ele conseguiu virar o Braveman, que é o robô da história. E aí, a Luxúria especificamente... É, então, a Luxúria especificamente, esse robô, ela tinha o poder de voltar no tempo, então é por isso que depois que ele virou o Braveman, ele voltou no passado, porque ele percebeu que ele era o robô, né, que tinha aparecido, então ele tinha que voltar no passado para poder salvar Izumi e voltar pra linha temporal atual. E aí o Luiz, ele ficou guardando isso, né, por vários episódios, e o Izumi, ele ficou numa depressão fodástica, porque o amigo dele morreu. Tá ligado? Teve vários episódios de com ele tentando voltar, né, a ser o que ele era e tal, com o Braveman tentando ajudar ele e tal, né, sendo que o Braveman é o Luiz, só que ele não ia contar, porque ele é um idiota, ele devia ter contado. É, e no fim das contas, isso acabou desenvolvendo romance entre eles. O Braveman... Nossa. Socorro. É isso. Tá ligado? Meu Senhor Jesus Cristo. E aí... Aí a gente tem a outra menininha também, né, que foi resgatada pelo Luiz, ela também virou piloto de robô, tipo, eles conseguiram conversar com um desses robô mal, pra ver se vinha pro lado deles, e aí ela se disponibilizou a ser a pilota desse robô, e aí esse robô também sentiu todas aquelas coisas que o Braveman também sentia, né, que, meu Deus, é tão bom ter um ser humano sendo meu piloto, e o caralho é quarto, assim, os negócios loucos assim... Tá ligado? E aí, a gente vai ter outra viagem no tempo. Não me pergunte por que caralhos. Porque, aparentemente, numa luta específica lá, o Braveman e o Isami acabam falecendo. Então, essa menina vai, tipo, passam-se vários anos, tá ligado? Eles conseguem analisar o núcleo do Braveman, e aí eles fazem uma máquina no tempo pra poder a menina voltar pra consciência dela quando ela era criança, pra poder ela impedir que o Isami e o Braveman morressem. É loucura. Aí já foi um pouco além. Já deu a volta e voltou pra ficar ruim de novo. Mas tudo Nossa bem. Nossa senhora, é uma bagunça gigantesca. Aí... Caralho. Ainda tem mais. É. Ainda tem mais. Tem mais. Vamos seguir. A única coisa que eu vou deixar para o final para vocês é que, no fim das contas, o Braveman acaba lutando até o final e ele acaba sendo destruído. O Isami fica todo triste. Na luta final, não sei por que cagas d'água, o Isami, o cabelo dele cresce. O da menina também, o cabelo cresce, talvez porque ele usou muita vontade divina quando ele tava lutando. E aí o Braveman acaba sendo destruído depois dessa luta. Porém, e outro detalhe, os dois, tanto a menina que tava pilotando quanto o Isami, os dois saem pelados também. A roupa explodiu. Ah, eu vi essa cena, todo mundo pelado no final. Exatamente. Não, os dois pelados no meio do deserto. Uma coisa assim, nada a ver com nada. E aí o Isami todo triste porque o Braveman morreu. E aí, por causa disso, o Luiz conseguiu recuperar o corpo dele de volta e ele voltou a ser humano. Como? Não sei. Ele tinha morrido. O corpo dele virou cinzas. Mas aí... ele voltou a ser humano. O poder do amor. É, e aí a única coisa que mudou foi que o olho do Luiz era azul. E aí, como ele tinha virado o Braveman, o olho dele ficou verde. E aí, agora, nessa versão humana dele, o olho dele é verde. E é isso. E aí, ficou os três chorando, abraçados, nus, no meio do deserto. Até o pessoal fosse salvar eles. E aí é assim que acaba o anime. Isso é um script de A. Isso aí é alguém botou lá anime de tokusatsu para fujoshis. Né? Então. Eu também não sei. Eu só sei que eu percebi isso porque Samurai Flamenco, não sei se vocês assistiram até o final, mas no final é a mesma coisa. O Samurai Flamenco, ele também é apaixonado pelo protagonista masculino. E ele se declara que ele é apaixonado. E ele também fica pelado no final. E aí eu fico, o quê? Pelado? Porque é apaixonado. Tokusatsu, né? Tokusatsu anime. Tokusatsu. Ai, minha gente, é isso aí que eu gostaria de comentar. Eu provavelmente esqueci de muitos detalhes muito importantes. Mas semana que vem, pelo menos, o cara tinha um problema que ele mandava mensagem pra namorada morta dele, né? Sim. A namorada morta dele. Na verdade, era ele mesmo que escrevia mensagens e mandava pra ele. E ele tinha essa dupla personalidade que ele nunca percebeu. Ele tinha, é verdade. É, pois é. E aí, não me pergunte por quê. Fãs de Samurai Flamengo devem estar horrorizados com a gente falando mal desse jeito. Mas é. Assim. Cara, mas é ruim. Mas é ruim, velho. Depois do gorila, fica. Assim, antes do gorila não era bom, não. Mas... É que eu acho que. Pra quem acompanhou na época. Ele, eu não acho que ele, eu vou dizer que ele é ruim, mas é mais pela decepção. É porque ele é um anime antes do Gorila e ele é outro anime depois do Gorila. Agora, quem vai assistir Exatamente. Sabendo que ele é um anime tokusatsu, desde o princípio, talvez não ache tão ruim. Enfim, essa é a impressão. Eu não sei. Enfim, pessoal, Nossa, vamos para a rodada final. Quem tiver outros animes para falar, vamos lá. Depois de toda essa sessão sobre Brave. Então, vamos lá. É uma loucura. Jojo, aquele, qual é o outro anime que você ia falar? Ah, então, outro anime que eu ia falar, que, tipo, também tem elementos de comédia, também, tipo, é romântico lá, é Oran. Oran High School Host Club. Porque, assim, tem muitas piadas, tipo, o Host Club é montado em trope, é verdade. Como é game, literalmente. É verdade, é verdade. Tem piadas direto sobre isso. Tem lá a menina que é que shippa, que é jogadora, que gosta do cara, então, assim... Oran também tem muitos elementos, assim, só que eu acho que, tipo, Oran, acho que ele mais, assim, ele não é necessariamente, acho que não é tão paródia quanto o Genkashows, ele é mais, tipo, é mais uma piada meta, sabe? Quem conhece as coisas, tipo, quando eu fui a primeira vez Oran, eu achei muito engraçado, mas eu não tinha pegado essas piadas. Quando eu reli, eu falei, nossa, eu entendi tudo, porque agora eu sabia mais da demografia, então eu peguei todas as piadas, então Oran, tipo, seria um outro que eu teria pensado em falar, porque também... mexe com essa brincadeira de clichês e tropes dentro do gênero que faz parte. Nessa linha do Oran, eu ia falar do Romantic Killer também, mas enfim. Pois é, tá na minha lista. Romantic Killer. Opa, desculpa, Rafa. Então, pode continuar. Wesley. Ah, então. Eu tenho alguns animes aqui, só pra citação mesmo, que eu havia citado antes, que é o Chinese Man, que ele é uma paródia de Super Sentai, né? E... tem mais outros três, que é o Útil Patrol Louco. Ah, bom. Acredito que ele se encaixa muito nesse tema. O Maojo Deu e Assumi. Oh, bom demais. Que é muito legal. E o Machikado Mazoku, que eu já havia comentado no outro cast, que ele faz paródia com Garotas Mágicas. Show. É isso. Então, na minha lista aqui, eu peguei um que é... que era de Chibi, só pra ficar junto aí no do S, tem vários, né? Mas eu peguei o Putimas Petit Idolmaster, que é um anime que só eu adoro, mas eu adoro. Assim, deve ter uma galera que é fã, que gosta. Eu não gosto tanto de Idolmaster, mas Putimas é muito bom. Um aqui que é pra quem é fã da Type Moon, ou dos animes da Type Moon, que é o Carnival Fantasma, que eu acho maravilhoso também. É, esse é bom. É bom demais, Carnival Fantasma. Tem duas temporadas também. E eu não podia deixar aqui passar One Punch Man. One Punch Man. Sim, verdade. One Punch Man é totalmente uma questão de paródia. Enfim, eles eram os meus. Agora sim, Rafa. Eu escolhi Romantic Killer, né? Como já comentado antes, pra ser um anime que cuida do gênero de romance, né? É shonen de romance, no caso, né, do gênero de homem de romance. A gente tem Isekai Oji-san, que também teve recentemente, para falar sobre Isekai, de uma forma geral, e também Slice of Life. A gente tem o Sketch Dance, principalmente por causa da quantidade de absurda de tipos de personagem que tem naquela classe, né? Cada um dos... a gente tem uma classe inteira de adolescentes, e cada um deles é um clichê maldito. Quando a gente tem piadas envolvidas com eles. E por último, mas não menos importante, Sayonara Zetsubou Sensei, também considerado paródia. Principalmente porque Dorgas, aquilo ali é perigoso. Inclusive, só comentar que eu sei que alguém provavelmente vai ouvir esse cast e vai reclamar, né? Gintama. Falou então... esse cast, tem que falar em Gintama. É verdade, é verdade. Pronto. Até porque eles são muito próximos, né? Eles fizeram até, como é, especiais, isso, crossovers em conjunto e tal. É, os dubladores são obras. Os mesmos, né? Também. Ah, nem me toquei disso agora que você falou. Pô, você não se toca? Tem até a piada com isso, com um conversando com um que é o dublador dele no outro. É, né, o Guinto aqui conversando com o menino de óculos. É, o Switch, pronto. É, porque eu tenho uma pergunta, realmente. Eu tenho uma pergunta. É, Ouran seria uma paródia de Hana Yoridango? Não. Tipo, Hana Yoridango. Hana Yoridango é considerada paródia? Ouran é mais não, uma brincadeira com os tropos de Otome Game, porque você tem, tipo, o Roshi, cada personagem é um estereótipo de... Assim, não é só de rotas de Otome Game, porque não é tão específico. Ele brinca com gênero. Com gênero de romance escolar em shoujo, ele brinca com tropes de chip, de Otome Game, é e tal, tem um pouco de também, tudo. Né? Exatamente, exatamente. É, e a tropa do Arinha Reverso. Eu acho que o grande pulo é exatamente ser um personagem com um clichê específico. Ah, é o Gêmeos. Ah, é o cara sem expressão. Ah, é o chip. É o é. É, tá ligado? Cada um dos personagens, no Host Cup, eles têm que fazer esse personagem específico, entendeu? Eu acho que é mais por isso aí. É porque o Renadão, eu acho que ele é mais o clássico, assim, shoujo meio clássico mesmo. Ele é o novelão, né? Basicamente. É. Muito novelão. Inclusive, não, eu só recomendo o Live muito Action, que é muito bom. Também. Live Action é muito bom. Não recomendo nenhum mangá, nenhum... mas fala Live Action. Nenhum anime, mas... O coreano a série de Hanyo Danga é muito boa. Coreano ou japonês? Não, a japonesa. A versão japonesa, por favor. A versão coreana, eu sei que tem gente que gosta, mas é insuportável. É muito grande os episódios, pelo amor de Deus. A versão japonesa é muito boa. Inclusive, vale pelas 3 temporadas pelo filme. Nossa, bastante coisa. É boa. Ué? É boa. Enfim, é isso, pessoal. Vamos então rapidinho aqui, recadinhos do padrinho. Uhul! O padrinho não está aqui, mas vamos dar os recadinhos por ele. Pois é, o padrinho Carlinho não está aqui, mas ele pediu para eu falar aqui um recadinho rapidinho, que saiu um post novo lá no Netoin, falando sobre o Zenix, né, que é o novo, não é um console, na verdade é um computador portátil da Tectoy, né. Então é a Tectoy tá, a clássica Tectoy, né, que... É uma empresa de tecnologia antiga aqui no Brasil e que trouxe boa parte das linhas de consoles da Sega. É, ela tinha até tentado ali no começo dos anos 2000 também lançar um console próprio, que era o Zeebo, né? E agora ela está tentando voltar para o mercado de jogos. Aí ela está lançando esse computador. Ela anunciou, né, o computador portátil Zenix em duas formas. Ao estilo que muitos computadores portáteis estão saindo por aí, tipo Steam Deck... tem lá o da Asus, o Legion da Lenovo, né? E aí também vem em dois formatos, enfim. Tem muita informação lá no post do Carlírio. Fica a dica lá. Infelizmente ainda não tem preço, né? Dependendo do preço, se sair mais barato, né? Já que parte, ele é baseado num console chinês, num desses computadores portáteis chinês, mas... Ele deve ter algumas coisas a mais e aparentemente vai ser produzido aqui mesmo na zona de Manaus, eu imagino. Se for mais barato, né, que os de fora, pode até ser. Ele não tem o melhor hardware de todos, outros elementos, mas ele parece um bom competidor. Então depende muito do preço também que vai sair, né? Mas enfim, dê uma olhada lá... O Carlírio falou bem mais sobre o assunto, explicou detalhes, fala sobre a apresentação da Tectoy que teve essa semana passada, na verdade. Acho que foi no final de semana, sobre ele. E é isso. Então, vejam lá. E assim terminamos a sessão, não sei que número, da Recadinho do Carlírio. 102. Ele não vai ter rank, não? Ele deixou o comentário aqui. Eu tirei o rank. Porque é só falar que o Demon Slayer tem primeiro. É só isso. Eu não tenho nada demais. Tá. Enfim. Terminamos aqui. Antes da gente ir para as considerações finais, então, só lembrando, acesse nossas redes sociais. @ikyodai lá no TikTok, @ikyodai no Twitter. @ikyodai no Ku, @ikyodai no Blue Sky, arroba iniciativa Kyodai no Instagram e youtube.com/iniciativaKyodai. Vocês também podem mandar e-mails para nós pelo iniciativaKyodai@gmail.com. Enfim, vamos lá. Considerações finais. Vamos terminar este cast maravilhoso, que aprendemos bastante sobre robôs gigantes, viajantes no tempo, assédio. Gays. Gays. Gays. enfim. Wesley, suas considerações finais. Wesley? Ele botou o microfone. Ih, ah, então Jojo, vai. Jojo, vai. Queria dizer que nos últimos dias eu tô muito leitora, então eu tô muito feliz. Espero ter gostado desse cast, até o próximo. E é isso, não tem muito o que dizer, eu só tô feliz, eu tô muito leitora. Lendo muito romance, tô muito feliz. O cara ele botou aí qual que era o próximo cast? Eu nem lembro. Eu acho que ele botou lá no grupo, mas eu não lembro não qual é. Rafa, vamos olhar lá. Será que é a primeira temporada? Hã? Será que não é o fim da temporada? É, final da temporada, é. Exatamente. É o final da temporada. Deixa eu ver aqui. Só vi um anime da temporada. Qual foi o nome que a gente escolheu? Kuroshin Tsuji. Aí, então pronto. Kuroshin Tsuji. É, por que eu perguntei, né? Era óbvio que era isso. Não, amigo, você não assiste no dia, minha irmã me esganda aqui, porque ela fica, Joana, Kuroshin Tsuji é hoje, tem que ver, é verdade, tem que ver. Tá, eu vou aproveitar e vou ler aqui. Relembrando a programação dos próximos podcasts, no próximo dia 8 de julho vamos ter a análise final da temporada de abril de 2024, KP228. No dia 22 de julho, que é o KP229, vamos ter animes com culinária, tema do Evilásio. E no dia 5 de agosto, nós vamos ter o KP230 com a análise inicial da temporada de julho de 2024. Minhas considerações finais, assistam breve, mas só para vocês poderem reclamar junto comigo de todas as cenas chatas e rirem. E amarem as cenas muito piada louca e com o BL, que sinceramente, quando terminou o Brave, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a fanfic no Archive e procurar a Doudinho Showline. Ainda não tem tanto. Tem pra ver no A3, deixa eu ver aqui. Tem muitas fanfics no AO3. Eu falo Artivity, mas é AO3 que fala. Tem 210 fanfics no AO3. Né? Eu fiz questão de filtrar pros que tem sexo. O que eu precisava fazer. Eu sempre faço isso. Eu espero que o fandom de Braver seja muito horny. Consegui achar. Inclusive, depois que acabou a série, eu descobri que a produção do anime fez uma light novel contando o depois dessa série animada. Alguém, pelo amor de Deus, traduz pra mim que eu quero ler, porque aparentemente é Slice of Life com o Stami, o Luiz e a Lulu, que é a menina, os três indo pra um cruzeiro. Eu quero ler essa porra! Muito. Ok. Eu vou ficar com a minha tênue lembrança do encerramento. Eu não quero estragar aquilo ali. Então tá, vai ser o suficiente. Não verei, mas é o suficiente. Botei o anime todo, você nem precisa ver, né? Mas tá aí. Você pode voltar lá no grupo do Yupinan, ou do Yupinan, do Kyodai, e ver todos os prints do anime que eu postei lá, porque eu precisava gritar pra alguém enquanto eu tava assistindo. Então eu coloquei os prints tudo lá. Eu vi. Não julgo, que eu de vez em quando coloco uns prints lá de coisas que eu gosto. Então... Né, então. Nossa, eu precisava carregar a minha loucura ali daquele episódio. Pronto, é isso. Obrigado a todos que ouviram e até a próxima. Eu queria dizer só uma coisa pra Rafa. Desculpa. Desculpa, Rafa. Tudo bem. Levei a Rafa a esse caminho. Terrível. Exatamente. Nossa, por quê, né? Mas assisti, já foi. Agora já foi. Mas, eu gostei de ler a fanfic depois. Ah, que bom. Eu fico feliz que tenham gostado. Não, então, tô esperando os Doudins. Eu sempre gosto mais dos Doudins. É porque tem arte, né? Então... Exatamente! Facilita bastante a minha imaginação. Enfim. É... Vamos aí ter dois que a Rafa falou. Wesley? Ah, voltou. O Wesley comentou que o microfone dele descarregou, tá? Não sei se ele vai conseguir conversar com a gente. Então, fica aí o aviso. Fica aí. Tchau, Wesley. Você estará sempre nos nossos corações. Sim. Apenas ouço, foi o que ele disse. Pronto. É isso aí, bem. Então temos aí dois casts seguidos pra falar de Dungeon China. É, a gente né? Tô com saudade. Pois é. Pior que eu tô mesmo com saudade. É. Eu não acho nada de errado, porque realmente, muita saudade. Deixa eu mexer. Porra, muita saudade mesmo. Ai, ai. Enfim. É isso, pessoal. Visitem o Discord do Opinando pra conversar conosco. Todo domingo a gente tem call de animes. Não assista, não vá na próxima, porque a gente vai ver os últimos episódios da temporada, né? Mas você pode ir na outra, uh-huh, decidir junto com a gente. Essa temporada a gente tá terminando de ver Sentai Daishikaku, que pra mim é uma grande decepção. É... Kaiju Number 8, que é ok. E o Yatagarazu, que episódio maravilhoso. Meu Deus, que último episódio maravilhoso. Nossa, eu preciso ver de novo, porque eu tenho certeza que eu perdi alguma coisa no meio, mas Joana, foi lindo. Por favor, assista esse anime. Foi lindo. Por favor, assista esse anime. É Intriga Palaciana. É Intriga Palaciana, você gosta. É mais um de Intriga Palaciana. E a gente vê. Eu também, gente, fale o nome, fale o nome. Yatagarazu. Yatagarazu? Yata. É, tem no Crunchyroll. Yata. Carasu. É, Yatagarazu. O nome em japonês é Karasuaru Jio Erabanai. É. Agora Karasu que você acha. The Raven does not matter, does not choose its master. Como que eu acho que é esse, sim. É o Yatagarazu. É, tem escrito isso Yatagarazu no Crunchyroll. É, tá aqui, Yatagarazu. Tá então aqui, pronto, aqui. É vou esse. Assistir, vou assistir. Vamos ter palaciano, vamos assistir. Assim. É. Até 20 episódios, então dá pra pegar ainda. Sim. Dá pra pegar em andamento. Maratonar e continuar vendo. Exatamente. Mano, esse último episódio foi o quê? Foi o 12? Foi nem 12, lembro agora qual 12. Foi o número. Mano, você vai amar. Vai amar muito. Puta que pariu. Fiquei em choque. É muito bom. Muito em choque. Realmente eu não queria ver só quando eu tinha temporada. Tem outros que eu quero ver, mas só que, tipo, meio que eu fui me enrolando de ver alguns animes. Precisava ver outras mídias, sabe? Que não só, por isso eu tomei a leitora. Então, tipo. Agora eu vou ver se eu consigo pegar outros animes pra assistir também. Próxima temporada, Jojo, é só anime ruim? Você vai ter muito tempo. Tem muita coisa pra ver pra essa temporada, não. Sim, a depender, talvez tenha alguns que a Jojo goste, que é de colegial, tal, porque vai ter muito de colegial. Vai ter outro BL. Pô, vai ter muito colegial. Vai ter outro BL. Vai ter dois BL. Três temporadas. Com cada uma com BL, tipo, milagre. É, Milagre da Salvação. Exatamente. Eu ainda não vi nessa temporada, que é o do Okaeri lá, né? Mas eu Okaeri vou tá ver. É. Mas eu. Eu não. Vou ver, não tô... Eu vou ver. Porque eu já ia mandar. Eu vou ver o Okaeri Tadaimar e vou ver o Tassogare Outfox, né? Que é o da próxima temporada também, então. E vou ver outro. Se tiver algum que você. Algum anime que você acha interessante da próxima temporada, me fala que eu. O Shinoko. Vou ver. Só tem isso mesmo. Ah, é verdade. Então eu tenho que baixar, né? Porque não tem no Crunchyroll. É verdade, né? Não tem, né? O Shinoko no Crunchyroll. É. É do High Dive, né? Pois. É. Que ódio. Ah, muito tem. Ódio. Que ódio. É, enfim, é isso, pessoal. E a gente. Eu ia falar, acho que visitar a uma, como eu já falei, então. É, eu tô meio travado hoje. É, e é isso, pessoal. Então, nos vemos daqui a 15 dias, né? Na verdade, 14, né? Porque esse cast excepcionalmente tá sendo gravado numa terça, geralmente grava numa segunda. É, e. Tchau. Tchau, tchau.